Sentaram andando pelo barro, a sola muito gasta, sem elaborar pauta de amparo. Reparo pelos passos, um esbarro no esparro, tô no faro do cuidado, largado como um marginal alado. Quem é? Sabe onde o coração bate, dignidade, repaginagem. Não me faço de otário, situado no contrário, como gota de orvalho em vapor. Resistidor, pressa, pressão, mata leão na aprovação. Nunca que vai tá bom, imperfeição, provocação, uma fagulha, mau humor. Relembra o cheiro de uma flor, plum, plum, pólvora na memória de quem traficou informação, deixou aviso. Não rasgue folhas do livro, o plano não é divino, ações do extermínio. Por isso que eu fico revolucionando a mente perdida, o que é necessário para ver a saída. E o que te importa se andei dois passos para trás, dois passos para trás pra saltar, dez lá na frente, pois a ordem que acatei apunhalava minha paz, apunhalava minha paz e me tornava um dependente. E o que te importa se andei dois passos para trás, dois passos para trás pra saltar, dez lá na frente, pois a ordem que acatei apunhalava minha paz, apunhalava minha paz e me tornava um dependente. Motivos ali, questionei, eu sei, sofri onde surdei, solucionei meus porquês. Mas nenhum dos meus males, não vou satisfazer vocês. Naquele trampo 8-6, pra enriquecer mais um burguês. Eu não nasci pra ser cortês, um clarão de lucidez em meio à escassez. Do que se fez de mês a mês, salário sem solidez, deixar pra quem é freguês, comprando o velho ok. Certeza tem que prever, pode crer. Naipe de clara evidência, desvenda com a evidência da falta de adaptação desse padrão. Ter dó na mão de patrão, pra mim não, entendeu ladrão? Eu quero mais da minha função. E o que te importa se andei dois passos para trás, dois passos para trás pra saltar, dez lá na frente, pôs a ordem que acatei, apunhalava minha paz, apunhalava minha paz e me tornava um dependente. E o que te importa se andei dois passos para trás, dois passos para trás pra saltar, dez lá na frente, pôs a ordem que acatei, apunhalava minha paz, apunhalava minha paz e me tornava um dependente. Cabine quente com gente de todo tipo presente, de serpente até inocente. O mínimo é o cumprimento, o máximo é o pagamento. Já que não te conheço, mas tô sabendo o endereço. Cada lugar um lugar, o que se faz pra ganhar, na capital outro andar. Política é roubar, tu tem que se contentar. Por não pedir esmola, nos papos nós não se enrola. Vejo com um verdadeiro para também sê-lo. Lá no escanteio, aposta eu arrebento. Quantos vão pra vê-lo, qual será o meio? Desespero tá tendo, não vou ceder nem fuder. Apesar dos desvios, eu sou aquele que agiu. Valores tão por um fio, eu nem vi nem dei um pio. Infância já foi assim, lá atrás eu não entendi. Tá agora a quebra que eu vim, sangrei no asfalto daqui. E o que te importa se andei dois passos para trás, dois passos para trás pra saltar, dez lá na frente, pôs a ordem que acatei, apunhalava minha paz, apunhalava minha paz e me tornava um dependente. E o que te importa se andei dois passos